270, bom dia, alinhar, redeclarar, pistão zero autorizado, 120 graus, uma dúvida de nós. Foxtrot decolou a costa azul, acionador tipo código 0164. O destino é Grupo Zulu na entrada do Coco, setor nordeste do campo. Está na linha do litoral, próximo a Pituaçu, guardando instruções para o cruzamento. Tem condição de informar com a pro ideal da presente? Afirmativo, a ideal da presente é a 060. 060. Aguarde. 060 não tenho condições. O senhor mantém a linha do litoral, aguarde transferência junto à torre para o cruzamento do campo. Afirmativo, mantendo a linha do litoral, aguarde. Juliette ainda é bravo, prossiga. Em livre lançamento, já efetuou coordenação? Ok, tem livre lançamento, informe para a descida. Tango, Juliette Serra, bravo. Juliette, web 6740. Juliette 6740, ingressa via Juliette, gate 07. Via Juliette para gate 7, web 6740. Boa tarde. O caixa pregos, realmente. 70 adequado, zona FAT, controle 119.8, você acha? 198, muito obrigado, tudo bem, senhor. Cliente. Pede ajuste, altímetro 10, 16. Passando a Fiatan, já próximo ao farol, o Lima Mike Fox. Ok, chame torre, 118, décima 612. 118, 612, Fox. Tá 32, 16, controle. Torre Salvador, Lima Mike Fox. Farol de Itapuã para cruzamento setor nordeste. Tá livre o cruzamento da final da 35, chamo para cruzar a final da 28, tô com 737 no WebJet, aliando agora a final da pistão 0, ok? Tá livre o cruzamento da 35, chamo para cruzar a final da 28. Matheus, tá livre a 35, vai chamar para 28, olha uma mãe que toca. 1, alterna, 13325. 25, 13325, alterna. O 5728 estabilizado, final do procedimento? Estabilizado, localizador 5728. Certo, completo final, chame torre Salvador na frequência 118, decimal 612. 118, 612, boa. Azul 4076, informe final LS X-Ray. Formará final de LS X-Ray, azul 4076. 41, Índia e Al. Encontro de espera da pistola 0, torre 186, ajuste 10, uma boa tarde. Bem, estrela ataque é parte 1, Rio Real. Comentando encontro de espera, torre 186, obrigado, boa tarde. Pino, vai manter ali o litoral, faça tudo até onde? O destino fica a 4 milhas no setor nordeste do campo. A ideal, após cruzar a 35, seria a 045, cruzando a vertical da pista, 10. A gente tá, tem condições de curvar à esquerda agora e cruzar aqui na vertical da cabeceira imediatamente? Afirmativo, tem condições de cruzar na vertical da cabeceira. Okay, cruzamento autorizado então, vertical da cabeceira, agilizando o cruzamento na medida possível, tráfego agora meia milha do marcador externo. Tá, frente do tráfego, vai agilizar, o Lima Mike Fox. Objet 5728, helicóptero tipo Robson 40 Infante, vai cruzar aqui a vertical da cabeceira 10, continue, cheque o triângulo, autorização para o pouso, altímetro 10, 16. Marcador externo, o trem baixado, travado, ciente do tráfego, o 5728. 4076, agora desça para 2000 pés, ajuste 1016, informe o final do procedimento. Para 2000 pés, informará no final do procedimento do LS, 10 azul 4076. Juliette, Cairo Lorenzo, no meu pés, aprovado, decolou da pista 17 com a primeira curva à direita, corredor axé, controle Salvador 1, 19, 8, torre 1, 8, 16, aciona 0160, vitoria de Juliette. No setor nordeste, 500 pés, sem interferência na aproximação, pouso autorizado 100 graus, 13, 5, 7, 2, 8. Paciente, pouso autorizado 5, 7, 2, 8. Gente, hoje no noite, esse momento, uma boa tarde, 3 Juliette. Salvador, boa tarde, azul, partiu 0, 3, 3, ponto, espera, próximo 0, bom. Azul 4033, boa tarde, mantenha o ponto de espera, observará o pouso 37 Webjet após aliar e manter. Fazer ponto de espera, passagem do Guarda Nacional, observar aliar e manter o 4033. Olá. A visual para pouso, Lima Mike Fox. Gente, chame para o retorno, Lima Mike Fox. Vai para o retorno, Fox. Lembrar o falear e manter a cabeceira 197. 28, solo 20, já liberou 129. 219, pô. Azul 4033, declara autorizada a pista 10, 130 com 10. Já tem falado, 510, azul 4033. Alfa Juliette 25, 5728. Desça para 2000 pés, ajusta no 0 no meio, informe em final LS X-Ray. 2000 no 0 no meio, autorizado X-Ray, 3 vezes no meio. 7 vezes. Azul 4033, decolado 222, 119.8, controle, boa gente. Gente, o 9.8, 4033, obrigado. Boa Controle de Salvador, boa tarde, azul 4033, passando 1.800 pés de subida. Azul 4033, contato radar, submanter 160, saída da El. Já submanter 160, saída da El 4033. Azul 4076, estabilizado no localizador, tem a pista vira. 2186. 186, obrigado. 130,2. Torre Salvador, bom dia, azul 4076, passando de terno, trem baixo travado. Bom dia, azul 4076, informação de tráfego, decolando pista 17, César 150. Decolando, vai manter o setor sul da Europa, não interfere na sua aproximação, tráfego avistado, checa o trem, 120 graus, 3 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, pista 10, tem o tráfego à vista, azul 4076. Seu Índio Novemeral foi decolado aos 2-4, curva esquerda para contra o vento, pista no zero, aguarde cruzamento aeróbico. Uno 251 agora, não. Alternando 1-3325. Juliette Serra Tango, 1500 pés, seu. Tem frequência livre para coordenação junto aos tráfegos em Veracruz. Após a passagem daquele aeródromo, você retorna a essa frequência. Meu Índia November Alpha, mantém ali o litoral, chama o controle agora 109.8 até a volta. Azul 4076, solo 27, direita 1219. Solo direita, solo 19, azul 4076. Estabilizou 3, 2, 1, 6. Boa tarde, 4076, ataque de Alfa, Juliette, gate 09. Ataque de Alfa, Juliette, gate 09, 4076. Índia November Alpha, 1000 pés, condições visuais, no corredor forte, na escuta. Objeto 6723, aciona identificação, chegada a mar, desça para o 050, ajuste de altímetro 10, 16. Eu compreendi, com ele. Ele me pouso, baixado travado, pássaros na final a 1300 pés. 67. Estacionamento e táxi, Júlia, autorizado, chamo para ingresso no site. Dois no menos, solo 3-1 no direito, 1 no 2-1 no 9. Direito 2-1 no 9, boa, tá. Romeu Oscar, o destino agora seria o Morro. Autorizado, seria 045, correio disponível, decola da pistão 7, curva direita, corredor S inicialmente restrito no meu pé, controle Salvador 1, 19.8, torre 18.6, aciona 0153, que é o Romeu Oscar. Correto para acionamento táxi, torre 98, decimal 6, até a volta. Salvador, TAM 3216, na sua escuta pela Alfa. TAM 3216, boa tarde, táxi de Alfa, Juliette, gate 10. Alfa, Juliette, por gate 10, TAM 3216. Paulo, Juliette, 4, 1, a Pode

4 mil pés, está autorizado a ascensão, informa para o lançamento. Objeto 6723, voa Iduna, desça para 2 mil pés, ajuste 1016, informa para o final LS X-Ray. Voa Duna, desce 2 mil, reposicionado final LS, WebJet 6723. Azul 4033, chama o centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. Ok, também tem que pôr na perna 335, 4033. Duna 3325. Ok, centrando 23, 13, confirma. 1251 alternando 13325. Ok, 1251 alternando 3325 para chegar para cá. Obrigado. Prossiga. Não seria transição minha? Negativo, PIDEV. PIDEV, perfeito, muito obrigado. Então é. Dael PIDEV. Dael Leda PIDEV. Whisky, quilo, Zulu, Procódia. Whisky, quilo, Zulu, para Cairo Lourenço, autorizado no 1000 pés. Decola da piscina 7, curva direita, corredor Axé. Controle Salvador 119, decima 8, torre 186, aciona 0162, disse que usou. A direita no padrão de busca, ela está frente, 0162, também vai acionar. O ator de busca, 186, para acionar a porta de busca, e a pessoa que está funcionando hoje. Estimativo, disse que usou, torre 18, decima 6, tá bom. Funcionamento e táxi, Whisky Kilo Zulu, chame para ingresso. Usa o contato, a mudança corretada. Confirme por gentileza. Usa o contato, a mudança corretada. Controle em Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette, decolou na Ciscuta. Direto de Serra Tango, por ingresso no circuito de tráfego, chame em Torre Salvador na frequência 118, decimal 62. 118, decimal 62, Juliette, Serra Tango, vamos ver o carro. Boa. Victorino e Juliette, 1000 pés, condições visuais, corredor Axé, informe através da Parada Barra. Funcionar através da Parada Barra, Victorino e Juliette. Boa tarde, Juliette Serra Tango, autorizado da presente, direto para sinal no 7, aporte checado. Positivo, aporte checado, Juliette Serra Tango. 76723, desça para 2.000 pés, ajuste 1015, informe final do procedimento. Descendo para 2.000, reportará no final do procedimento, é 76723. Já estamos, tráfego avistado, checo o trem, pistão 7, pouso autorizado, 130, com uma dúzia. E bastante travado, final 7, tá, ligue perto. Direto Quebec, Kilo, já estou, coordenação? Se livre lançamento, não tem um tráfego informado também? Informe para a sessão. Direto Quebec Kilo, o próximo nível será 100? Está autorizado. Autorizado alinhar e manter a pista no 7. Estamos no solo 40, direita, parte 5, frequência livre, estacionar. Prontinho pro táxi, nós temos então, os 310 vai liberar pro pátio, na sequência está livre até interseção. O Gol no 754, aciona identificação, chegada a Mari, desce mantendo 050, ajuste de altímetro 1015. Descou 050 no 05, mais 05. Prossiga, Victorina e Juliette. Su está autorizado, direto Caidru, 2.500 pés, informe só estimado, difuso. Estimativo, está autorizado, direto Caidru, 025, informe estimado, difuso. O Zulu decolado aos 42, 19 e 8, até a volta. 19 e 8, grato. Nossa, que ingresso autorizado à esquerda, pode ir lá de pronto.